Gol 9083, chama agora o centro Recife, 133 decimal 25 ao térmico, 133 decimal 9. 3395 a primária. 13325 a primária. 3325, bom dia. Bom dia, prossiga. 4299, autorizado Campinas, nível 340. A cola da pista 10, saída da EL. Transição Motiva. Controle 199, decimal 8. Transponda 5063. Está na pole, pronto para o push e acionamento. Cita a presença do operador de segredo. 25 autorizado o pushback e acionamento, porém não compreendi a segunda mensagem. Isso, nós estamos solicitando a presença do operador de finger aqui para que a gente possa iniciar o push. Ah, tá ok, vou informar isso aí. Tango Índia, adeus, bom dia, prossiga. Tango Índia, autorizado, Serra November, Índia Eco. Decola da pista 17. Primeira curva à direita, com o perfil da saída Arbor, após Arbor. Segue direto destino. Ascendendo para o nível 080, plano Yankee. Controle a PN 199, décima 8. Transponda 5050. Estabilizado na X-Tray até 3859. Agora a torre 118, décima 9. 1885, obrigado, bom dia. Responde. Eco Tango Índia, confirmando 5050 no transporte, qual PAB? Ok, com 4 a bordo, chame a torre para acionamento, ajuste 1016, bom voo. Passada informada, 3259 agora. Aí. Autorizado 59, livre pouso pistão 90, 2, 40 graus, 4 horas. Autorizado pouso 90, trabalho está travado, mantenha condições iguais ao tempo que em Salvador no 096, mais 5 Delta, aguarde transferência para todos. Polo Salvador, 3179, pede direcionamento no portão 8. 3179, chama o táxi. Para o táxi, Oceano 6225, está com 99 a bordo, 3:20, alterna Goiânia. De Salas 41, livre direita, Paulo 121, decimal 9. Direita 219, 3:25. Oceano 6225. Siga via Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, para o frente, portão 3, 2, 5, 9. Tor 2-0, controle salvo. Identificação, desça para o nível 050 na chegada BOP, ajuste ao metro no 06. Oceaner 6225, apertura da linha de polar pista 10, vento 250 graus, 5-9. Eco Tango Índia, de Brasília. Zero 3 a bordo, acionamento por conta e risco e chama para o táxi. Gente, bom sinal para pouso, mais flex meu. Papapapá, Max do Delta, desça para 500 pés. Chame todos os pontos, 1-8, decimal 9. O Delta da, pronto para iniciar. 8, decimal 9. É 6255, decolado aos 45, controle 119, decimal 8. Bora. Bora, 9, decimal 8, hoje não é 6255. Confirme, acompanha o Delta chamou? É, está autorizado frequência livre, quilo, como eu estou lembrando, 2500 pés, já faz parte da frequência livre, apenas informe mais para pouso. Sabe o cruzamento da final da pista 1-0 repassando a final da pista 7. Ocean Air 225, contato radar na decolagem, tudo para o nível 320 na saída Arbor Eleva. Arbor Eleva 320, quanto possível uma proa ele vai encontrar? após 2 mil pés, está autorizado a ter a telefone. E a telefone está presente, então. 6802. 4 horas, 2 mil pés. 179, companheiro, pode seguir ali no ponto de parede 895, fixe-me e desce, irmão. Aqui é o Xané 6302, para autorização 370, repita. Xané 6302, prepara a PUC, aguarde cópia. Corrigindo, o Xané 6302, prepara a PUC, aguarde cópia. Guarda. Xané 6311, controle Salvador. Identificação, desceu para o nível 060 na chegada Mari. Ajuste de altímetro no 016. Eco Sanguíneo, não tenha posição. Tô 98, acionamento ao seu critério, aguarde 1 minuto para copiar, confirme a aeronave. Gente, só 1 minuto para cópia, tem livre acionamento. Meu alvo é Fox, está sendo identificação, desceu para o nível 070 na chegada ponto. Ajuste altímetro no 016. Mike, Eco Delta, autorizado por uso pista 17, vento 260 graus, 079. Delta, autorizado por uso para embaixar a chegada, Delta. Pronto, cópia. Do local, decola da pista 17, primeira curva direita. Ingresso inicialmente no corredor Axé. Controle 119.8. Responda 0179. Delta, autorizado alinhar e decolar pista 10, vento 2000 graus, 079. É a torre 1895, para acionamento, ajuste 1016, bom voo. O firme? Se é com sanguíneo, a taxiótica tem que ter coordenação com o fiscal do pátio. Agora eu vou ter um helicóptero para o direcionamento e após o parqueamento desse helicóptero, ele será autorizado mediante de coordenação. A bordo índio novembro, funcionamento por conta e risco abaixo para o táxi. Tank Eco Delta, solo aos 50, autorizado táxi se vinha aonde cartar o pátio 4, já está na frequência livre. 320, deixa para 3 mil pés, altímetro 10, 16. Jackson Wind, na torre. Wind, faça o check no equipamento rádio e reparte esse visual com o helicóptero parqueando no Pet 4. Então, 3179, decolado 52, controle 119.8. Falador 1983, 179. Jackson Wind, faça um teste no equipamento rádio. Transponder 5101. Indicação, desça para o nível 080 na chegada a bordo, ajuste o altímetro no 016. É 3 na 2. Correto, minha 3 na 2, só confirmando 350 nível, chamo para o pushback acionamento. 350 nível, chamarei o 3 na 2. Tração para final do procedimento de LS Exception 0, curva esquerda para 205, limite do localizador. Tá com bastante fiado aí na sua transmissão. Não, ótimo. Pode uma moto? Autorizado direto, Leda. Controle, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, controle. Passando a Pituaçu, segue para o farol de Itapuã, autorizado transfere, torre. Chama agora a torre 118, decimal, 95, Mike Juliette. Mike Juliette. Dentro de 295, grato. Primeiro membro Alfa Guarda. 311, reautorizado, descida para 4 mil pés, altímetro no 0, 16. Completa redução 2209. Sobrevoa em Arjas Delamares. Mike Juliette, não reporta no farol de Itapuã. Reporta não, meu. Correto. Papa Romeu Alfa Fox, desça para 5 mil pés, altímetro 10016. Na M225, chama agora o centro Recife, 126.0, alterno 128.8. 260, 360, tá colado a pista 10, saída boa, agora elétrica. Controle 119.8, transporte 5102. Charlie, desça para cima. Nível 060. 7 ventos, 250 graus, 05 nós. Tango Índia corrigindo a linha e mantém. Para Alfa, aguarde. Juliette, no farol de Itapuã, vai seguir até a sua cidade. Olá, Fatango, prossiga. Mas Juliette, Romeu, aguarde. Aguarde. Cheche, Charlie Alfa Tango, autorizado, decolado a 7, inicialmente corredor Xiano, mil pés, controle 119.8, transporte 5073. A velocidade não vai interferir com o extra 3 e permanece sobrevoo no litoral, chama quando para deslocamento da posição. Ok, da 3 libere totalmente as possibilidades aí do eixo decolagem da 7, pelo menos eu decolar instrumento, ok? Então, eu sigo aqui para verificar o próximo aqui dos hangares da Baeté, aqui liberando totalmente as possibilidades do eixo decolagem, ok? Aguarde para manter o sobrevoo aí nessa área. Afastando, sem referência para o meu. Índia November Alpha, táxi autorizado até o ponto de espera da Oscar. Transporte 5073. Tráfico 1 Inocente, mantenha a posição. O Mike Juliette Romeu vai manter a posição. Não está interferindo em nenhum dos eixos. 9, chega aqui ainda no ponto de espera. 1895 a 20.026. Charlie Alfa Tango, Tango para obter a separação regulamentar aqui, ok? E aguarde para conseguir sobrevoo no litoral, Mike Juliette Romeu. Ok, me aproximando mais da 1-0, Romeu. O Eco Tango Índia, vento, tempo e correção. Vento 270 graus, 05 nós, livre decolar da 1-7. Esquerda 185 LBC Lock, pastor. Guardião 07, controle Salvador. Mike Juliette Romeu, mantenha esse setor. Mantém, Romeu. Tá. 10, Arapuca, transição Caju, controle 1-9-8, transporte 5062. Na 3-1-1, reduz a velocidade 1-7-0 mais, o vetor nação mantém a presença, por aguardando o vetor final para o localizado. Mantém a Alfa Golf, tempo limite. Limite, Lopes. E 5-3-8-4, cotejamento correto, sem parar o pushback, senão. Voo na radial 096, afastando 200 milhas, decola da pista 1-7, primeira curva à esquerda, inicialmente restrito a 1.000 pés no corredor forte. Aguardando autorização do controle para acender ao 055. Controle opera em 1-9-8, acione 2640. 1-4, autorizada para o nosso procedimento LS, foi reporte estabilizado. Esquerda 1-4-5. Autorizado, portaria estabilizado. Destino zero. Marco Juliette Romeu, autorizado, cruzamento. Autorizado, prosseguir sobrevoo na área determinada. Graças, Romeu, vai manter sua escuta permanente. Corrigindo o decola da pista 1-0. Meu pai. Oxanai 6311, desça para 2 mil pés. 2 mil pés, Papá Romeu Alfa, Eco Fox. Autorizado 3 mil pés, alcançando o zero. Foi transportado, pode confirmar para o Alfa Eco Fox? 3 mil pés. Oxanai 6311, para o localizador esquerda, pro 130. Autorizado a final do procedimento LF Eco 3 mil pés. Papatango Fox Charlie Charlie, desça para 4 mil pés, altímetro 10116. Pastor 20 está estabilizado, mano. Completa final, chame torre 118, decimal 9. 118.95, chamar a torre, pastor. Índia November Alpha, alinha e mantém pista no 7. Romeu Alfa, Fox, Vetor Alfa, mantenha presente para o limite do localizador. Manterá para o limitado pelo localizador Alfa, Fox. 3-0, livre pouso, pista 1-0, vento 2.000 graus, 06 nós. Livre pouso, pastor 2-0. Um 2-0, confirme. Parte de autoridade ou parte militar? Parte de autoridade. Gente. 3179, chama o centro Recife, 133 decimal 25, alterna 133 decimal 95. Azul 4299, decolado ao 01, no controle 119, decimal 8. 198. Charlie Alpha Tango, confirme? 1-3-3-2-5, 1-3-3-9-5, 1-3-3-9-9-9. Controle Azul 4299, decolou. 4299, contato radar, suba para nível 340, saída da El. Da El 340. Alfa Eco Fox, desça para 2.000 pés, reduza para 1.80 nós e curve à esquerda, pro 1.45 para interceptar o localizador. Sempre esquerda, 1.45, descendo para 2.000 pés, reduzindo para 1.80 nós, Alfa Eco Fox. 3304, agora está esperando, seu puxa. Aguarde. Dia chegada a Mari para o nível 050, QNH 10 no 6. General, fala, tem a posição. Fiz agora em minuto cópia, autorizado o acionamento. QNH 3, ano 1, chame Torre Salvador e 1, no 8, decimal 95. Manda no 8, 95. O Fox já cancela, era presente? Já, já ligará o backtrack na posição, guardando para o braço do detalhe, lembrando que é questão de autoridade. Ok, comandante, a gente recebeu aqui uma informação do oficial de operações que o senhor irá se dirigir até o pátio militar, ok? Da pista, prossiga via Delta e Alfa, repórter da Juliette. Da 1-0, Alfa Fox. Alfa Eco Fox, chame Torre Salvador em 1-8, decimal 95. 1895, Alfa Eco Fox. Passar acertado, Fox. QM3-1-1, continua a aproximação, é vaga de pista livre. A3-1-1. O pastor 2-0, assim que o bandeirante liberar a hotel, utilizado o táxi, agilizando até o pátio militar. Agilizado, Torre Salvador, bom dia, Papai Romeu, Alfa Eco Fox. Torre Salvador, Papai Romeu, Alfa Eco Fox, estabilizado, ILS da 1-0. Confirme. Papai Romeu, Alfa Eco Fox, estabilizado, ILS da 1-0. Alfa Eco Fox, você na aproximação ou aguardando transmissão? Guardando, Alfa Eco Fox. Nossas intenções é pousar na 1-7, senhora. Gente, reporta no estado para cancelamento. Portará no ponto de espera, retorno 98. No ponto de espera, chame Torre, 1895, por favor. Gente, chamará, retorno 98. 1895, posso ficar com a... Mais Juliette Romeu. Mais Juliette Romeu, prossiga. Visual com Oxané, aguardando para autorização de cruzamento do seu aeródromo na 1-0. Segue pro norte para pouso no Serra Índia Quindia. 101 na Dejona. Mike Juliette Romeu, ciente, mantenha a posição aguardando a autorização para cruzar o campo. Mantenha o meu. Controle. Romeu Alfa Eco Fox, se autorizado, prossegue para uma base direta pela direita da 1-7 Alfa Eco Fox. Passo de baixo antena para cancelamento aguarde. Índio November Alpha, autorizado a decolagem pista 17, vento 270, grau 069. Alfa Echo Fox no Stefan. Alfa Echo Fox, cancelado ao 06, autorizado base pela direita, reportada final da pista 17. Sente, base pela direita, reportada final da 17, Alfa Echo Fox. Pista NR 6311, solo ao 07, livre à direita, solo 121, 129. Salvador, Fox Side Star. Fox Side Star, da presente, passam 360 pela sua direita. Pessoal, pela sua esquerda. Sim, nós estamos na final da 17 e vamos fazer 360 pela esquerda, confia? Afirmo. Você pela direita, você tem passo daqui. Pode ser, 360 pela direita. Ok, obrigado. Índio November Alpha, decolado ao 07, visual com helicóptero à esquerda, à sua esquerda. 363. Alpha, 963, Alpha. 963, Onona, siga via Alpha, reporte antes do exilete. Alpha. 98, mantém a posição. Para final, baixado checado, Fox. Alfa Echo Fox, autorizado pouso na pista 17, vento 230 graus, 069. Sente, livre pouso na 17, Alfa Echo Fox. Parte autorizado, reporta para ingresso na pista 17. Chama centro Recife 133 decimal 25, alterna 133 decimal 95. 3395, 3399. Tida. Luz e LSS, acionamento por conta de risco e chama para táxi. 160, vetoração para final INS X-Way, pistão na 0 e evitar tráfego, direita proa 050, limite localizador, o gol 1160. Direita 050, gol 1160. Está adesivo descida 2000? Afirmativo, 2000 pés, o QNH 1016. 2016, gol 1160. Volta mais. Vai! Certo, a gente mantém a posição. Quando o Fox Side Star, aliado, 17. Confirme. Fox Side Star, aliado, capiteiro, 17. 198, autorizado a decolagem, pista 10, vento 230 graus, 059. Esse é o meu livro, esse da 35. Salvador, Fox Side Star, na final da 17. Confirme. O Fox Side Star e o Papatambo, Fox Side Star, alinhado na cabeceira 17. Comandante, o senhor falando assim que está alinhado na cabeceira 17, você pode confundir o controlador, porque a gente sabe que o senhor está na final da 17, está na final da 17. Agora o eixo está liberado, autorizado o pouso, vento 230 graus, 049. Pois não, cavaleiro, foi dito também no final, mas é. Estamos na final da 17 com 3 checados. Gilete Romeu, vertical do Salvador Norte, Chapim, Mapeba. E Mike Gilete Romeu, visual com tráfego na final do 17? Negativo. Ok, prossiga com o rumo aí no noroeste, sem interferir com a final do 17. E aguarde ciclo visual com o tráfego na final do 17. Ok, interferência, segue para a Serra Índia com Índia. Estou ciente, estou prosseguindo aí para a LCIA. E aguarde transferência o Mike Gilete Romeu. Okay. de transferência aguardando, Romeu. Pode ser a pronta 3304. Tem alguma aeronave com transponda ligada aqui nas proximidades da final ou na cabeceira 17, Salvador? Eu não entendi. Tem um helicóptero que, se for o Fox Charlie, foi cruzou com o helicóptero no setor noroeste sem interferir na sua aproximação, ok? Sim, ele esqueceu de desligar o transponde. Zero autorizado. Final de alerta, X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Sim, 070, reporte estabilizado, 1160. 119.8. 119.8, nesse 198. Só deu outra instrução aí que eu não entendi, qual que foi? SA, aguarde. Fox Charlie Charlie, solo 1-2, conselho empate. Retorno 98, subindo para o 055. Estacionar a frequência livre. Joga ministério aí. Alfa Controle? Na escuta aí de November Alfa. November Alfa, prossiga visual corredor Share, reporte através do farol da barra, Índia November Alfa. Postará através do farol da barra, visual via corredores, Índia November Alfa. Controle ao Netuno. Netuno 98 é o controle. Está autorizado a nossa radial? Afirmativo, autorizado, interceptar radial, o Netuno 98. Ok, grato. Mantenha posição. Zulu, Juliette, Serra, visual confirma que parqueia no... Saída da El, transição ótima. Primeiro via uniforme Zulu, 1-0. Controle 1-1-9-8, transponder 5-1-1-3. Torre Salvador, Xanem 3-1-2, era capiteiro 1-0, pronto. Xanem 632, mantém ponto de espera. Ok. Da transição, Mike Oscar, Tango Vitor Alfa, da El, transição, motiva. 80, Netuno 98. Direita 080, Netuno 98. Corrigindo esquerda, esquerda, Netuno 98. Esquerda 080, Netuno 98. Uno 1-1-6-0, chame Torre Salvador em 1-8-95. 2-9-5. 5-9, assim de Juliette, autorização Curitiba. 3-8-5-9, chamou? Chamo aqui, 3-8-5-9, autorização Curitiba, retira Juliette. 0 graus, 0-5-9, retira 2.000 pés. Em Alefa, intercepta a primeira aerovia, uniforme Zulu 21. Controle aparelho 19.8, transponder 5107. E no 1-60, continua sua aproximação, aguardando pista livre. 1-60. Zulu 3, era terceiro, cabo Alfa 3-0, Torena. 198, controle 5107, transponder 838. Correto 3859, confirmando Arbor, após Arbor Alefa a saída, sempre para pushback acionamento. Bota lá, 3859. Tango fora. Charlie Alfa Tango decolado aos 15, controle 119.8. 1980, controle, graças. O 1-1-6-0, livre pouso, pista 1-0, vento 250 graus, 059. Gente, livre pouso no 0 igual 1-1-6-0. Fan 3304, decolado aos 1-6, restrita 2.000 pés, tome controle, 1-1-9-8. 19-8, restrita 2.000, 3304. 3304, passa 1000 pés. É 3304, contato radar, suba para o nível 360, saída Arbor. 360, sem exceção, 3304. Para o taxa, 3663, POB 145, 3:44, alternando Galeão. 3663 ainda no ponto de espera, torre 2895, Rio Chimei 16, salvo. Cuidado, bom trabalho, 514, 245, 3663. Está para ingresso no hotel no meu pé. Gente, achei meu pé, já não faltou. Livre direita, solo 121 na décima nove. Solo 219 direita, 1160. Solo Salvador, 1160, entrou na foto. 1160, seguinte, Alfa Juliette, porta meia dúzia. Alfa Juliette, meia dúzia, 1160. Meia 302, autorizado decolagem, pista 10, vento 220 graus, 069. Zero no meio autorizado, final e aliás, sexo e pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Pode voar, Lepa. 17, vento 220 graus, 059. 304 autorizado pro de Elefa. Grato, Elefa, 3304. Bom dia, Gondo 630, aciona a identificação, desta vez chegada Mari para 2000 pés, QNH 10 no 0, no 6. Obrigado, Gondo 630. Trip 54 no 4, aqui 5000, autoriza a descida. Afirmativo, desse para 2000 pés, QNH 10 no 0, no 6, autorizado final, ILS, X-Way, pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. 0 no 6, ILS, X-Way, pistão no 0, reporte estabilizado no localizador, trip 54 no 4. Charlie, faltando controle? Gente, irá manter a vertical do farol por mais quantos minutos, o Charlie Fatal? 59, puxa acionamento no 03. Autorizado pushback de acionamento, 325, chame táxi. Já táxi, 259. Controle Salvador, muito bom dia, do Papapá Zulu Gilete Serra. Bom dia, Papapá Zulu Gilete Serra, prossiga visual corredor Axé, mil pés, atento a helicóptero. Ingressando no corredor Axé, estava sobrevoando a vertical do farol de Itapuã, também mantendo mil pés, helicóptero esquilo, Zulu Gilete Serra. Gente, já manteu Axé 1000, visual com o mesmo, Zulu Gilete Serra. Controle Salvador, bom dia, Xené 6312, decolado na sua escuta. Bom dia, Oxenê 6312, contato radar, suba para o nível 350 na saída PUCA. Perfil da saída PUCA, subindo a 350, 6312. Eco Tango India, confirma o estimado de pouso. 120 graus, 049. Estrada 3, Miami. Standing by, Mega 238. Também já chame o centro Recife em 126 decimal 0, alterna 128 decimal 8. Hotel Lima Tango, radial 330 por 30 milhas. Qual é o nome da localidade mesmo? Tá ok, Cachoeira, decolada presente com proa noroeste. Inicialmente é o nome Paz, SN0143 no Transponder, Hotel Lima Tango, controle 198. Decimal 8. Controle, 19 decimal 8, 63663, obrigado, bom trabalho. Acionamento correto. Autorizado acionamento. Informe para decolagem. Qual o PB? É dúvida. Desenrola, chamou para cópia? Tchutchania, Alfa Tango, aguarde ainda para voar direto. Efetue cheque no seu transponder, o Tchutchania Alfa Tango. Não recebendo nem o modo Alfa, nem o Charlie Alfa Tango. Controle Salvador, bom dia, Tan 3663, 1900, nada El. Bom dia, Tan 3663, contato radar, Suba, para o nível 340, saída da El. Padrão 340, Tan 3663. Localizador 35414. 35414, chame Torre Salvador em 1 no 8 decimal 95. 1 no 8 decimal 95, 35414. Já afastamos, estamos recebendo agora apenas o modo alfa autorizado, direto à região do sobrevoo. Já afastamos, copiou o controle? Agora recebendo o modo Charlie autorizado, direto ao destino da região de sobrevoo, Charlie Alfa Tango. TLS X-Ray, pista no zero. 5494, confirma o transponder? Ainda tá travado, a gente vai confirmar, baixar travado, 5494. Gente, segue trem de pouso, livre pouso, pista 1 no 0, vento 2, 40 graus, 0 menos. Confirmar o trem de pouso, 5494. 2, 4 e 10, Campinas, Intel Taxa 909, Centro Ajuste, Boa Espera, 108, 9532, bom voo. M30, autorizado, final ILS, X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Reportarei estabilizado, M30. Pode levar a morte, TAN 3663? Direto Leda, TAN 3663. Direto Leda, TAN 3663. American 238. American 238. Dark Clear to Miami, Flight Level 340. Via Pedro Luto Zero, Ampio Tango, Romeo Sierra, then according flight plan route, take off runway 10 after take off, Momo, departure, flock, transition, squawk, 5127, solid control 119.8. American 3382 Miami Ever Zulu 20 until Tango Romeo Sierra, then flight plan route, Momo departure, squawking 5127, departure 119.8. Matango, fora do solo aos 26, evite sobrevoo da base aérea e mantenha a frequência. 5414, solo 26, livre direita, solo 121, decimal 9. Momo departure, flock transition, squawking 5127, departure 119.8. 238, readback is correct. Come back to pushback and start. As we'll call the pushback and start, 238. 1-2, chama o centro Recife, 1-2-6-5, alterna 1-2-5-4-5. Ok, 6-3-1-2 agora com Recife, 1-2-6-5, alterna 1-2-5-4-5, grau, manda lá. 9-8. Afirma, controle 1-9-8. Salvador 2000. 5384, mantém ponto de espera. Sim. Afirmo, atento ao Embraer da companhia, que deu pushback no setor. Uso em Cachoeira, Grupo Zulu. Chamando mais 16 minutos de voo. 37, até o Limatã. Alfaco Fox, Bahia para Recife. Confirme o Paz que se encontra e a pista que decola. Autorizado Recife, nível 2-0, decola da pista 1-7, primeira curva esquerda. Vamos para o perfil da saída Puta, transição Caju, segue via Golfo 677. Controle 1-9-8, transponda 5070. Sim, pista no zero. Então, Alfaco Fox, chama para o pushback, exatamente. Azul 9979 com 57 a bordo, autonomia de 2 horas 43 minutos, alternando o galeão para o passe. 9979, chega via Índia no ponto de espera, torre 1895, 1016, valor. É, a gente via Índia, ponto de espera 1895, azul 9979, boa. 98. 98, obrigado. Pesado, 630. 630, chame Torre Salvador em 1 no 8 decimal 95. Confia a frequência? 1 no 8 decimal 95, gol no 630. 1895, obrigado. Controle 3859, decolou na sua escuta. 3859, contato radar, suba para o nível 360 na saída Arbor. Arbor, 360. Aguarda. É nos canais previstos, Netuno 98. Sente, camarada, nos canais previstos, Netuno 98. 0-2-0-0-0-5-9. Guarda, Maikeco Delta. Central da pista na 7, primeira curva direita, inicialmente corredor chão no 1000 pés. Controle 1-9-8, transponda 0-1-2-5. 3 horas, continua a aproximação, aguardando que está livre. Aguardando. 7, Maikeco Delta. Para acionamento, torre 1895, ajuste 1016. Sabe o que é? Agora para acionar, bom voo. Ligado possível. Se não mesmo for conseguir, chama táxi, Maikeco Delta. Gol 1630, livre pouso, pista 1-0, 2-7-0 graus, 0-4-9. Livre pouso, gol 1630. Trip 5384, decolado aos 3-1, controle 1-9-8. Como vai, Tô? Bom dia. Salvador, bom dia, trip 5384, sai da Puca. Bom dia, trip 5384, contato radar, suba para nível 190 na saída Puca. 190 Puca, 5384. qual o 3254? 359, autorizado pro de Elefa. Elefa 59. Feliz, nós estamos já no cruzamento da Bahia. Frequência livre, tráfego conhecido apenas no circuito de Veracruz. O hotel Lima Tango autorizado frequência livre. Ele autoriza a PUCA para o TRIP 5384? O TRIP 5384 autorizado, JAMO, TRIP 5384. Voa JAMO 5384. Direita 209, 630. Alô, Salvador, 630, direção da Alfa. Chega via Alfa Juliette, portão 4, na 630. Alfa Juliette, portão 4, 630. Underground. Isso, acione identificação, prossiga na chegada Cari para 4000 pés e o QNH 10016, o gol no meio, isso, senhor. Houve a mudança agora há poucos instantes, pista 28 agora em Salvador, o gol no meio é 2-1. Corrigindo, chegada aí, pitch, o gol no meio é 2-1. 379, decolado 34, controle 119, décima 8. Controle 119, 8, bom dia. Controle aqui da Serra Lima. Tudo Serra Lima, controle. Mudou a pista agora, foi? Primitivo, a pista em uso é a 28 agora, mas está autorizado interceptar o localizador da 10 e após prosseguir para o 17, aqui no Serra Lima. Ah, positivo. Ciente, passando o toque agora, cruzando 5000 para 3000. Tudo Serra Lima informa o vento 250 graus, 059. Ok, tá ciente. Controle Salvador, bom dia, azul 9979. Azul 9979, bom dia, contato radar, suba para nível 360, saída da El. Para o 360, da El. Autorizando a presente voar da El?